mundo estava em guerra, ninguém mais se entendia. Canhões de artilharia davam tiros sobre a terra. Foi aí que lá na serra tudo se modificou. Quando alguém anunciou, disparado na carreira, nasceu um pé de roseira onde a moça mirou. A desolação e tristeza, pouco a pouco a natureza alegremente sorria. A vegetação crescia e um riacho se formou. A água tanto aumentou que fez uma cachoeira. Nasceu um pé de roseira onde a moça me acabou-se a tristeza, ninguém mais ali chorava. Por ali só se falava na rosa sua beleza. Como é linda a natureza depois que a rosa brotou. Foi ela quem nos deixou essa linda cachoeira. Nasceu um pé de roseira onde a moça viu. Foi tão grande a emoção, era tanta alegria, que todo mundo corria no meio da multidão. Demonstrando gratidão, todo mundo se abraçou e alegremente cantou, repetiu a noite inteira. Nasceu um pé de roseira onde a moça viu. Foi aí que a velhinha que não dava mais no couro achou que era desaforo o mistério da mocinha. Pegou sua bengalinha e para a serra rumou. Quando ela se acocorou, foi aquela cachoeira. Matou um pé de roseira onde a moça viu.